Thank you. Thank you. Channel 19010 00. Okay, to runway to your right, taxi via Alpha, call me next to see Juliet. Okay, so to the right, Alpha, and we call you before April. I will call Juliet. Thank you. Argentina 1910, approve the Juliette Gate Salazar. Approve the taxi via Juliette until gate 11. Argentina 1910, gate 11. 28,5, oceano identificação, dessa vez chega da Bema de 1 para o nível 050 e a gente na 069. Afirma, são 38,5, com a resposta final para o segmento da Cisco. Senador, This is Manleia, para a posição de TAP, e aí, Rádio 3, Manleia. Esse é para 2500, o AG chama 019, o celular de TAP, procedimento da LF, místico da pista maior, é a parte utilizada. 2.5, autorizado a DSI, recuperar esse precisado, causa de TAP, na proa do 3.6, 3.8, 1.6. 3866. A 3866, complete aproximação, chame torre na frequência 198 do sinal 5. 3865, muito bom trabalho. 3866. Realmente. Fala os 3-2, libera o próximo direito, chame o solo 1-2-1, decima 1-0. Taxi, essa frequência via Alfa, chame o da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 3-2 também. Juliette, please wait for me. Santa Cruz, Tsunami, Juliette, portão 01. Juliette, 01, please wait for me.